noite, ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. O ar é frio, com a sua voz. A fantasia não deve.